Didi Boy, The Puma! Arrebenta, garoto! E aí, Estefa! Bora esquentar essa parada, bora dançar o bregaço assim! É o nosso lendário chegando e detonando novamente aqui na Estefa. E lembrando que sábado estaremos lá no Mangrévia, vai ser muita onda! E a galera vai chegando de montão pra curtir o nosso lendário assim! Olha o meu parceiro Berg Arqueiro, já tá na área, aqui ao lado, curtindo o nosso lendário, alô Belzinha! É clima tropical. A Monique também, a Búfala, alô Bruna, beijão pra mim. Meu parceiro Bob Varejeiro também tá curtindo o lendário. Fotos no jornal, namorei uma sereia na noite de lua cheia. Olha o Itamar da Torneadora, Itamar também. Uma sereia na noite de batom gosto de fruta, que deixa atinar minha boca. Ai, que coisa louca, eu gostei daquele beijo. Cheio de desejo, me senti tão envolvente. No teu corpo quente, é o garoto Didi. Aquele teu jeitinho, de fazer amor comigo. Meu grande parceiro Ronaldão do Vigorífico também. Já tá da área, tá curtindo o lendário aqui das Defa, valeu! Deitar na tua cama, agora te ver sorrindo. A luz de arte, dizendo que me ama. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais. Mas é legal demais fazer amor contigo. Meu parceiro William, ele o cachorrão, todas as fofetes, marcando presença no lendário. Tão gosto de fruta, que deixaste na minha boca. Ai, que coisa louca, eu gostei daquele beijo. Cheio de desejo, me senti tão envolvente no teu corpo quente. E aí, Clébia? Tá curtindo o lendário? Alô, Clébia, beijão pra você. Comigo. Olha a Hanna também, toda a sua família. Foi muito bacana, quero outra vez contigo. Deitar na tua cama, acorda te ver sorrindo. Ainda tem muita coisa boa pra rolar. Para um xiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar xiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para um xiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar xiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Xiriri, a gente dança assim, você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Xerere, a gente dança assim, você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar.

Didio Boy, o DJ mais jovem do Pará. Banda Cheiro Verde. Detona, Didio Boy! Você não foi capaz de pensar em nós dois. E agora, Dudu? Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Lendário. Você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. Você nem sequer pensou em mim. Você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só pensou em si. Vai dançando o bregaço assim. Mas agora que você está só, você vem me procurar. Depois de tudo que aconteceu, quem agora não quer mais sou eu. Lendário. When feel through them, DJ Tito Boy. Cabelo loiro, pele de seda. Todo poderoso Rubi. Como foi gostoso eu te encontrar. Égua, meu irmão. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. Alô, Bocajuba, chega junto, Bocajuba. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. Meu parceiro DJ Paulinho Calado tá na área. Ele e seu grande amor já curtindo o nosso lendário Rubi aqui da Stefa. Lembrando, sábado estaremos no Mancrévia Rubi Cheiro Verde. Domingo em Benevides lá no Lacraus. E segunda-feira lá na Via Show. Alô, bigodinho! Rubi! Vem de muito longe, me deixa louca. Meu americano me faz flutuar. Boy, boy. Seu cabelo loiro, pele de seda. Como foi gostoso eu te encontrar. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. Vem dançar. Dona de um brilho lindo que me enfeitiçou. Você vai ouvir o Todo-Poderoso. Rubi. Rubi. A beleza rara que Vem fazer a Pedra do Rubi. Pois você vai curtir e ouvir com Gilmar esse som que o mestre. Pois você vai dançar e se amarrar com o melhor som do Pará. Ele é o Rubi, Rubi. Vem pra festa que ele vai tocar todo o No Pará, som tem nome. Rubi, o poderoso. O primeiro, a gente nunca esquece. E vai dançando! Você vai dançar com todo poderoso. Vem dançar. Dono de um brilho lindo que me enfeitiçou. Você vai ouvir todo poderoso. Você vai curtir, curtir e ouvir com Gilmar esse som que arrasou. Pois você vai dançar, dançar e se amarrar com o melhor som do Pará. Rubi. Ele é o Rubi, Rubi. Vem pra festa que ele vai tocar. O todo poderoso Rubi é o melhor som do Pará. Ele é o Rubi, Rubi. Bora dançar coladinho assim na estrela. O primeiro você nunca esquece. E a saudade vai rolando pra você. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra me satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Não vou mudar, não vou mudar, porque a vida já me fez assim. Não vou. E esse é o verdadeiro hino dos varejeiros, né, Bob? Não vou. De mim, se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até. Olha o Everton, o gato negro, o Cleiton, os passageiros do lendário. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Não vou. João, o rei da laranja também. Não vou. O empresário Guga. Só pra ver. Proprietário do Guga Móvel. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Fala, meu parceiro Ney da Ceasa. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Não vou mudar, não vou mudar, porque a vida já lhe fez assim. Não vou mudar. Toda equipe sem miséria, lá de Canudos. Sai, seu grande amor. Quando você me quiser, quando resolver me amar, lendário. Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. Givaldo Gravações CDs. Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão com aquele olhar.

ser grande como o país. Do Oiapoque ao Chuí, eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do Sul. E aqui ao lado, meu grande parceiro Rafael Cassiano, lá do Búfalo do Marajó. Seja bem-vindo aqui no Lendário. E aí, Rafael, tudo beleza? A minha vez vai chegar. Beleza, Didi, sucesso total. Realmente o Lendário tá lindo demais, tá bonito. Parelhagem pioneira no estado do Pará há mais de meio do século, com você. Obrigado com muito carinho, meu amigo Didi Boy. Obrigado, Jairinho, meu grande parceiro Tubarão. O nosso DJ Gilmar Santos também por ali. Obrigado, viu? Asnefa, Solfilé, Rubi. Rubi, é Rubi. Tem que tirar o chapéu. Tu sabe que eu sei que tu sabe, né, Gilmar? Então pronto. Didi Boy, detona. É o Lendário na Asnefa. Rubi. Vou aprender a falar inglês. Nós já sabemos português. Ai, por sinal, meu filhão Batata tá aqui comigo lá do Pop Live. Obrigado com muito carinho também. Um grande Carlos Felipe da Intimidade Pipica ali, meu conterrâneo de Sony. Obrigado, Pipica. Tamo junto sempre, você sabe, meu irmão. Então pronto, Gio Boy, detona. Rubi, Rubi é Rubi, meu irmão. Vamos lá! Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país. Do Oiapoque ao Chuí, eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do sul. Recordando do som do Lendário aqui da Zefa. Sabadão tem o Terreirão do Bancrévia lá na Mário Covas com o Lendário Rubi junto com a banda Cheiro Verde. Domingo lá do Lagraus e Benevides. Segunda-feira na Via Show. Alô Clébia, alô Búfala e a Bruna estão na área. Jamais vou esquecer detalhes de nós dois. Não dá pra esquecer, nem hoje, nem depois. Do jeito que você fazia, as coisas que você dizia, e tudo que o meu coração sentia. E aí, Monique, a norma no Belzinha e o Berg Arqueiro. O beijo que me enlouquecia, seu corpo era lição de amor que eu li. Vem dançar. Vem para os meus braços, meu amor. Hoje, amanhã ou quando for, mas volte logo, por favor. Rubi. Meu parceiro Márcio Taxista tá curtindo o Lendário. Move os varejeiros. A Luana, ela e sua família estão no Rubi. Rubi. Para os meus braços, meu amor. Hoje, amanhã ou quando for, mas volte logo, por favor. Traz pra mim um novo amanhecer, sua alegria de viver, pois não consigo te esquecer. Eu que um dia jurei nunca mais amar ninguém, pensava assim até te conhecer.

garoto Didio. Alô, Boca Chuva, chega junto com a Monique. No lendário. Você brincou com os meus meu parceiro William Cachorrão. E aí, William? Parceiro Vasco Taxista e o Ronaldão do Figurífico. Aí você vai saber que perdeu um grande amor. Já temos CD ao vivo da primeira parte com o Tubarão. E a gravação é dele. Givaldo Gravações CDs. Didio Boy. Seu grande amor. Alguém que vai me amar. Aí você vai saber que perdeu um grande amor. Aí você vai saber que perdeu um grande amor. E vai dançando! Você chega numa festa e ouve o som do Rubi. Todo poderoso Rubi. Ele é o todo poderoso tocando pra mim, pra ti. O corpo todo estremece com vontade de dançar. Tu sabes, filho, né? É tão bom. É. A moçada no salão até parece que vai. É o nosso som aqui. Com o som do Rubi. Claro que sim. Com o som do Rubi. Rubi! Rubi, Rubi, Rubi, Rubi, tocando pra mim e pra ti. Rubi, Rubi, tocando pra mim e pra ti. Meu parceiro Bardock, lá do Bob, curtindo Rubi, valeu! Tocando pra mim e pra ti. Esse é o som do todo poderoso. É lindo, é belo, é todo gostoso. E você jamais vai encontrar outro igual. Remexe gatinha, remexe gatão. Ao som do Rubi no meio do salão. Anima a galera, sacode povão. Remexe pra cima, rebola pra baixo. Girando com quim e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo. Girando com quim e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo. Girando com quim e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo. Girando com quim e gritando Rubi. Um abraço pro meu irmão Alan, da S-Tru Viagens e Turismo, curtindo o nosso Rubi. Alô, Alan! Marcos e Rubi. Um abraço do garoto Didio, lendário. Esse é um som do todo poderoso, é lindo, é belo, é todo gostoso, e você jamais vai encontrar outro igual. Mexe gatinha, que mexe gatão. Ao som do Rubi no meio do salão. Anima a galera, sacode povão. Remexe pra cima, rebola pra baixo. Girando com quim e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo. Girando com quim e vai dançando no lendário. E aí, Estefan? Ouvi você. sonho, meu sonho. Ontem eu te beijei, meu sonho. Meu sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. Meu parceiro Eric dos Passageiros. E aí, Eric? Foi! Poder te tocar, sem sonho, meu sonho. E realizar, meu sonho, o sonho de viver com você. Ser sempre real, nós todos, sempre acordar, nós todos, por ti eu vou. Toda a equipe é nós, curtindo o lendário, é nós, tá ligado? Vai, vai, vai, vai! Rubi! E aí, empresário Rodrigo! Cabo Valdo, Aline Neves, toda a equipe aqui. Como é lindo o seu corpo. Fica lá do pop curtindo o Rubi e um popó serrando de leve. Tua boca tem sabor de mel, tua pele pedaço. DJ Rogério Bill, sobrinho do Manel Marcelo, tá na área. Os teus cabelos são mais um perfumar. Curtindo o nosso lendário, Elo Bob, todos os varejeiros estão em peso, curtindo o Rubi. Lendário detonando pra você. Sabadão tem Bancreve, a Rubi Cheiro Verde. Domingo La Krause e Benevides. E segunda-feira na Bia Show. Meu amor, não me deixe, por favor. Vem viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Meu amor, não me deixe, por favor. Vem viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me... E aí, Giliardi? Eu te amo muito, mas tenho que partir. Você só me fez sofrer, só quis me iludir. Não aguento mais tanta solidão. Você só machucou e congelou meu coração. Mas peço teu perdão, sem você não sei viver. Sem teu corpo quente pra me aquecer. Eu sei que vou morrer, eu sei que vou morrer. Lembra dos momentos de felicidade, quando o nosso amor incendiava a cidade. Sei que essa chama não se apagou. Vamos tentar juntos acender o nosso amor. Pra mim, teus segredos, Rubi, tua história de amor. É o garoto de Didio. Quero estar do teu lado, ao lado, na alegria e na dor. E aí, Monique? saber se nos sonhos contigo eu sempre estou. Me diga se é verdade, nem precisa me falar. Claro que sim, que sim, é verdade. É o lendário aqui, tu sabe. Me abraça e me beija ao lado. Mas com dor no olhar. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. É verdade, Natasha, ao lado. Nem precisa me falar. O sabe. Me abraça e me beija. Mas com toque. Boy! Boy! Amor, eu tô ligado em você. Lendário. Eu tô que tô. Eu vim aqui só pra te ver. Oh, meu amor, eu tô ligado em você. Eu tô que tô. O meu coração já não suporta a solidão. O cara aqui sozinho, só olhando pro salão. Não vai, eu quero dançar com você. Eu vim aqui só pra te ver. Alô, Didi Boy, faz essa galera recordar. E vai dançando na Estefa, vai dançando, vai dançando, vai dançando no Rubi. Rubi. Temos CD ao vivo na primeira parte com o Tubarão e a gravação do tio Givaldo. Givaldo Gravações CDs. Vem dançar. Vem curtir, vem dançar, Rubi. Vem dançar, vem curtir, vem dançar, Rubi. Rubi é a nave do som. É o poderoso que chegou pra arrasar. Toca de jeito a cobrega. Essa galera não pode parar. O gatinho já está rebolando. Com esse passo que é pra lá e pra cá. Vem dançar comigo na nave, porque é o Rubi que já vai detonar. É isso aí, galera. Rubi é a nave do som. É o poderoso que chegou pra arrasar. DJ Gilmar no comando da nave. Ao lado é o poderoso que já vai. Um abraço ao GG, alô GG. Um abraço a você, filho. É o lendário aqui da Stefa. Sábado no Pancrébia, a Rubi e banda Cheiro Verde. Domingo na Caos e Benevides. E segunda-feira tem Via Show. Vem dançar, vem curtir, vem dançar, Rubi. Vem dançar, vem curtir, vem dançar, Rubi. Rubi é a nave do som. É o poderoso que chegou pra arrasar. Toca de jeito a cobrega. Gingil Boy. Essa galera não pode parar. E vem! Vem dançar, vem curtir, vem dançar, Rubi. Vem dançar, vem curtir. Vem dançar, Rubi, vem dançar, vem curtir. Vem dançar, Rubi, vem dançar, vem curtir. Vem dançar. Vem dançar, vem dançar no poderoso Rubi. Rubi, Rubi, Rubi.

gostoso, ainda sinto. E aí, tio Eric? E na cabeceira, sua foto, sorriso, um pouquinho. As lágrimas nascem, sem que eu possa ao menos evitar. Eu rolo na cama, sem saber se você vai voltar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso nem você ficar. Olha o DJ Gleicinho da Luxuosa, tá na área. E eu fico pensando nas coisas passadas, dos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere e mata, naquele abraço que eu não pude dar. DJ Boy, herdando o dom do mestre e seguindo o legado da família Rubi. Essa tem que tocar! Tudo eu lhe dei, você não deu valor, foi embora e me deixou com o coração feliz. DJ, essa até o pode encarado dança ao lado, filho. É. Só agora eu sei o quanto me grande João, Rede Laranja. Nas suas lindas promessas de um grande. Alô, João, cadê o Sargento Bragança, filho? Isso só me fez chegar à conclusão que os homens são iguais. Eu mereço esse castigo por ter confiado. Olha o meu parceiro DJ Rione lá do Búfalo. E aí, Rione, tudo style? Vai com Deus, amor, seja feliz. Rubi. Porque eu vou ser forte pra esquecer. Um dia a gente vai se encontrar. Não tente esconder se fracassar. A gente vai se ver algum tempo depois. Sai da pedra! Gentil boy. A gente vai se ver algum tempo depois. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. Gigi, um abraço ao William Cachorrão ao lado. E não esquece, hein? Sábado tem Bancrévia Rubi e a banda Cheiro Verde. Domingo, Benevides Lacraus. E segunda-feira, Via Show, o Porrazão da Via Show. Pedra. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. É uma atrás da outra. Rubi. O que que você quer? Eu quero ser o teu xodó. Lendário. Teu bem, teu sonho, teu amor. Brilhar feito. Som das estrelas. Eu quero me queimar. Paulinho Calado, na época, filho, olha você no painel na época, hein? Quando você, tu sabe, quando era da pedra. É, filho. Se quiser me dar, te ver morrendo de paixão. Sentir você querendo e me dizer. É o garoto de Dior. Me dá tua boca. É na boca. Na hora mais louca.